A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, que a bênção e a paz do Senhor seja com cada um de vocês nesse dia e que a misericórdia do Senhor repouse abundantemente sobre a sua vida e sobre a sua vida permaneça. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Jeremias. Hoje nós vamos ver o capítulo 5, Os Pecados do Povo de Deus. O profeta continua falando sobre os pecados cometidos por Judá, por Jerusalém, a cidade santa, e constatando que não há um justo, nenhum sequer. Leamos o texto da palavra do Senhor que diz assim: Percorrei, pois, as ruas de Jerusalém, observai, constatai, procurai nas praças se encontra uma só pessoa que viva em plena honestidade, que pratique a justiça e busque a verdade. Se achardes alguém assim, eu perdoarei toda a cidade. Mesmo que afirme, jura em nome de Javé, ainda assim estão jurando falsamente. Mas o Senhor não é fidelidade que os teus olhos buscam? Tu já os feristes, mas eles não compreenderam nada, nem sentiram a dor da correção. Tu os deixastes extenuados, mas recusaram aceitar a lição. Ao contrário, empedeniram e feriram o rosto mais do que um rochedo e negaram arrepender-se. Então pensei comigo: eles são apenas pobres e ignorantes. Ainda não compreenderam o caminho de Javé, os mandamentos do seu Deus. Partirei em busca dos ilustres e dos mais cultos. Falarei com eles, pois eles, com toda certeza, eles devem conhecer bem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Entretanto, todos eles também rejeitaram a senhoria de Deus. Sobre eles se romperam os laços com o Eterno. Por esse motivo, um leão da floresta os atacará. Um lobo da estepe os destruirá, um leopardo ficará à espreita nas proximidades das suas cidades, com o propósito de despedaçar qualquer pessoa que dela sair. Porquanto se rebela deste povo é um grande número, e inúmeros são os erros e desvios. Ora, por que deveria eu perdoar-te? Teus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que se fazem passar por divindades. Ainda que eu tenha suprido todas as suas necessidades, eles não souberam ser gratos e se entregaram à infidelidade ou ao adultério, frequentando casas de prostituição. Agiram como cavalos bem nutridos e excitados, cada um relinchando para sua mulher do seu próximo. Porventura não devo eu castigá-los por causa das atitudes? Questiona o Senhor. E não devo eu vingar-me de uma nação que se comporta deste modo? Subi, pois, os seus terraços de videiras e arrastaias. Todavia, não os aniquilai por de todo. Cortai, sim, os seus ramos, pois não são do Senhor. Porquanto a casa de Israel e a casa de Judá têm procedido com infidelidade para comigo, palavra de Javé. Eles mentiram acerca de Javé e afirmaram: Ele não tomará atitude alguma, nenhum mal nos atingirá, não veremos nem espada, nem fome. Ora, seus profetas não passam de uma voz ao vento, a palavra não está neles, porquanto as suas predições caiam sobre eles próprios. Por esse motivo, assim determina Javé, o Deus dos exércitos. Por que falaste essa palavra? Eis que farei de minhas palavras um fogo em tua boca e desse povo lenha que o fogo devora. Ó casa de Israel, palavra de Javé, eis que trago de longe uma nação que invadirá uma nação muito antiga e invencível, uma nação cuja língua não conheces e cuja fala não compreendes. Sua aljava é como um túmulo aberto, toda ela é composta de guerreiros. Devorarão, pois, as tuas colheitas e o teu pão, Devorarão os teus filhos e as tuas filhas, devorarão as tuas ovelhas e os teus bois, devorarão também a tua vinha e as tuas figueiras, exterminarão ao fio da espada todas as cidades fortificadas nas quais depositastes a tua confiança. Contudo, mesmo naqueles dias, não vos aniquilarei por completo, declara Iavé, o Senhor. E quando indagardes, por que Iavé, o nosso Deus, fez tudo isso contra o nosso povo? Tu lhes esclarecerás. Do mesmo modo como me abandonastes e desprezastes a fim de servir deuses estrangeiros em vossa própria terra, também agora servireis a estrangeiros em uma terra estranha e que não vos pertence. Sendo assim, anunciai isso à casa de Jacó e fazei-o ouvir em Judá. Agora, pois, atentai para essas palavras, ó povo insensato e tolo. Sim, vós que tendes olhos, mas não querem enxergar, que tendes ouvidos e negam ouvir. Porventura, vós, de fato, a mim não temeis? Não tendes por mim amor reverente? Questiona o Senhor. Não tremeis diante de minha presença? Afinal, fui eu que fiz a areia, que fiz da areia um limite para o mar. Um decreto permanente que ele deve respeitar e jamais ultrapassar. Suas ondas podem quebrar impetuosamente, mas não poderão vencer a praia. Podem rugir assustadoramente, mas não poderão avançá-lo. Entretanto, esse povo tem um coração indócil e teimoso. Eles decidiram se afastar e me desprezaram. Observo-lhe o íntimo e vejo sequer que sequer cogitam. Melhor seria temermos Iavé nosso Deus. Afinal, é ele que nos dá a chuva de outono e da primavera a seu e que nos reserva as semanas certas para a colheita. Porém, as vossas iniquidades afastaram essas bênçãos de vós, e os vossos erros e delitos vos privaram de todos esses bens. De fato, há ímpios no meio do meu povo, pessoas que ficam à espreita como uma emboscada de caçadores, de pássaros, mas nesse caso são armadilha, foram feitas para capturar gente. Como gaiola repleta de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano e rapina, por isso tornaram-se poderosos e ricos. Estão gordos e sorridentes, não há limites para suas atitudes malignas. Não se empenham pela causa do necessitado, dos órfãos, tampouco defende o direito dos pobres. Ora, não devo eu castigá-los por isso? Pergunta Iavé. Não me vingarei de uma nação como esta? Um pecado ainda mais brutal e repugnante acontece nessa terra. Os profetas pregam mentiras, os sacerdotes governam de acordo com seus próprios critérios e vontades, e mais. O povo se agrada de tudo isso. No entanto, o que fareis o que fareis quando toda essa situação chegar até o fim? Palavra do Senhor, Jeremias, capítulo 5. Queridos, depois de lermos esse texto, nós não tem como a gente não ficar pasmado diante de tamanha verdade expressa pelo profeta e expressa pelo Senhor através do seu profeta, através da sua boca, aquele que ele disse que faria dele profeta para as nações. E aqui nós vemos ele falando, e falando não só de Judá e de Jerusalém, mas falando também da nação que vinha para castigar, para invadir Judá, para invadir Jerusalém. Então ele tinha conhecimento das outras nações, o Senhor revelava a ele coisas sobre as outras nações, porque ele foi feito profeta para as nações. Ele não foi feito profeta só para falar ao povo de Israel, mas para falar ao povo de Israel e falar a respeito e ter conhecimento também das outras nações, pois o Senhor dava esse conhecimento a ele. Queridos, nós precisamos estar prontos a ouvir a palavra do Senhor, a buscar a vontade do Senhor, a entender a vontade do Senhor, Aqui o texto vai dizer que eles têm ouvidos, mas recusam ouvir, têm olhos, mas não veem. Nós precisamos ter ouvidos e ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a verdade, nos conduz a toda a verdade, e nos conduz ao deleite, nos conduz a coisas boas e maravilhosas para as nossas vidas. Nós precisamos estar prontos a observar a palavra do Senhor, porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra, é Ele quem criou todas as coisas, foi Ele quem nos criou, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem cuida de nós, é Ele quem provê todas as coisas para nós. Nós precisamos ter um coração que ama ao Senhor acima de todas as coisas. Ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, diz-nos a palavra do Senhor. E assim nós devemos amar ao Senhor. O povo de Israel, o povo de Judá, de Jerusalém, da Cidade Santa, abandonaram o Senhor, deixaram de amar o Senhor. E quando nós vemos o profeta aqui fazendo alusão a um texto conhecido lá de Gênesis, capítulo 18, que é o texto de Sodoma e Gomorra, quando o texto fala, e eles tinham esse texto, eles conheciam bem esse texto, eles tinham conhecimento dessa história, pois se tratava da história deles. E os pais, os anciãos, com certeza haviam contado essa história para eles, e eles tinham conhecimento dela. Quando Abraão questiona o Senhor: Senhor, mas se houver 20 justos, o Senhor pouparia a cidade? Sim, eu pouparia, mas não há. Então, e se tiver 15? Se tiver 15, eu poupo. E se tiver 10, Senhor? O Senhor poupa a cidade, e o Senhor vai falar com ele: olha, se tiver 10 justos, eu pouparei toda a cidade. Mas aqui o texto diz que não há, que o Senhor manda o profeta procurar nas ruas de Jerusalém apenas um justo, apenas um. Se ele encontrasse um justo, um que andasse, encontre uma só pessoa que vive em plena honestidade, que pratique a justiça e busque a verdade, se achares alguém assim, eu perdoarei toda a cidade. Na cidade de Jerusalém não havia um justo sequer. Talvez nos arredores, aqueles que viviam nas colônias, que viviam ao redor de Jerusalém, fora da cidade fortificada, nos campos, cuidando do campo, cuidando do gado, talvez entre eles houvesse pessoas que temiam o Senhor. Por isso nós vemos no capítulo 4 que o Senhor mandando todos correrem para dentro dos muros, que todos iriam correr para dentro da cidade fortificada procurando abrigo, mas não adiantaria, porque a cidade, os muros da cidade seriam destruídos, como foram destruídos. Então nós precisamos estar atentos. Imagina só uma cidade, uma capital, a cidade chamada Cidade do Senhor, a Cidade Santa, Jerusalém, ó cidade santa, cidade do Senhor, a Sião do Senhor, nesta não se encontrou um justo sequer para que a cidade fosse poupada da destruição. O profeta procura, o profeta fala essa palavra, o profeta diz essa palavra, e ele vai falar e vai continuar dizendo: olha, mas eu falei, eu procurei entre o povo, mas talvez o povo é ignorante, não tem conhecimento, e por não ter conhecimento, eles não conseguem seguir ao Senhor, eles não têm entendimento para buscar o Senhor. Eu vou buscar entre os nobres, vou buscar entre aqueles que são, vou buscar entre os ilustres, os mais cultos, falarei com eles, pois com certeza eles devem conhecer bem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. E aí ele se decepciona, dizendo: entretanto, todos eles também rejeitaram o senhorio de Deus sobre eles e romperam os laços com o Eterno. Então, quer fosse o povo, quer fosse a classe dominante, não havia um só que buscasse, que fosse justo, que fosse honesto diante do Senhor. Honestidade, queridos, é o que o Senhor busca. Honestidade, justiça, fidelidade é o que o Senhor requer de nós. O Senhor não quer que nós só cantemos, que nós só abramos a nossa boca para cantar louvores a Ele. Ele quer um coração quebrantado, pois um coração quebrantado não desprezará o Senhor. Um coração rendido, um coração puro, um coração íntegro não rejeita o Senhor. E nós precisamos buscar isso para nós. O que o Senhor quer de nós é um coração íntegro, um coração honesto, um coração sincero, um coração reto. É isso que o Senhor busca e é isso que nós precisamos buscar diante do Senhor e clamar ao Senhor, porque ter um coração assim, só o Senhor pode dar, só Ele pode mudar os desígnios dos nossos corações, os desígnios do nosso coração. A palavra de Deus diz que o coração do homem é mau. Então, nós precisamos pedir ao Senhor que mude o nosso coração, que mude o nosso entendimento, que mude a nossa vontade de pensar, que mude a nossa maneira de agir, que mude a nossa maneira de pensar, de agir, de falar, de fazer, para que nós possamos fazer aquilo que agrada ao Senhor somente e não buscar agradar a homens, porque que pode fazer o homem? O homem no máximo pode ferir o corpo e matar o corpo, mas o Senhor não só pode matar o corpo, como pode lançar a alma no inferno. E nós precisamos fugir e fugir da ira vindoura, fugir da ira do Senhor, porque essa é implacável e essa não perdoa. E o texto vai dizer que porque não foi encontrado nenhum homem íntegro, nenhum homem honesto em Jerusalém, um leão os atacaria, um leão sairia do meio da floresta e os atacaria, um lobo sairia da estepe e os destruiria, um leopardo ficaria à espreita nas proximidades das suas cidades com o propósito de despedaçar qualquer pessoa que dela saísse. Porquanto a rebeldia desse povo é muito grande e numerosos são os seus erros e desvios. Quando nós nos voltamos contra o Senhor, quando nós não fazemos a vontade do Senhor, o Senhor coloca para nós a armadilha, ele coloca o leão. Se o leão não destruir de tudo, vem o urso. O que sobrar, o urso pega. E se ainda sobrar do urso, vem um leopardo, ou seja, não sobra nada, não fica nada para trás, ele destrói, destrói absolutamente tudo, tudo, tudo, não fica nada, porque o Senhor faz justiça e faz justiça completa. Quando nós precisamos, então, meus irmãos e minhas irmãs, observar a vontade do Senhor, observar a palavra do Senhor e buscar no Senhor os desígnios dele, para com ele andarmos e para com ele caminharmos. Aqui o povo de Israel, não, o povo de Israel, eles buscaram foi a prostituição, buscaram foi o adultério e a prostituição. Eles são comparados a cavalos bem nutridos e excitados, cada um relinchando para a mulher do seu próximo. Olha que coisa horrível. A palavra de Deus diz, a lei do Senhor diz: não adulterarás, mas eles adulteraram, adulteraram com a mulher do seu próximo, e é pior, adulteraram com a religião do Senhor, eles adulteraram contra o Senhor, eles adulteraram contra a lei do Senhor, a lei que é perfeita, a lei que nos conduz a toda perfeição, porque a lei é boa, diz a palavra do Senhor. Na verdade, a lei foi dada para instruir os homens, para dar uma direção aos homens de como eles deveriam portar-se, de como eles deveriam andar. Quando nós vemos a palavra do Senhor lá no livro de Êxodo, quando Moisés sobe o Monte Sinai para buscar a orientação do Senhor, após a rejeição do povo de falar com o Senhor, porque, na verdade, antes de Deus falar só com Moisés, Deus se manifestou na montanha que fumegava e queria falar só e queria falar com todo o povo para que todo o povo ouvisse. Ele queria ser o senhor daquele povo, ser aquele que daria direção ao povo para que todos eles ouvissem a sua voz. Mas eles ficaram com medo da voz do Senhor e ficando com medo da voz do Senhor, então disseram: não, Moisés, fala você com ele. E Moisés então vá e tem que subir a montanha e sobe até o Monte Sinai para receber ali as tábuas da lei, para receber ali a orientação do Senhor que dizia: não adulterarás, não servirás a falsos deuses, não farás para ti imagem de escultura, nem do que há em cima no céu, nem do que há embaixo na terra, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, não as prestará culto. Então eles sabiam dessa palavra, eles conheciam essa palavra, mas os profetas que vieram antes de Jeremias ou que profetizavam durante o tempo de Jeremias, profetizavam por eles mesmos, como diz a palavra. Os sacerdotes não ensinavam a lei como deveriam ensinar. Porque se ensinasse a palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. E nós vemos isso acontecendo com muitas famílias, pessoas que são ensinadas nos caminhos do Senhor, quando cresce, permanece nos caminhos do Senhor, ou mesmo aqueles que se desviam por um período, depois voltam para a palavra do Senhor, porque foram ensinados na palavra do Senhor, e o Espírito do Senhor é contunaz, ele fala aos corações. Eu lembro que eu mesmo, queridos, quando por um tempo eu fui criada na igreja, fui instruída nos caminhos do Senhor, mas por um tempo eu me afastei da presença do Senhor e fui para o mundo, fui para o Egito. Mas quando eu estava lá, às vezes eu estava no meio da balada, estava no meio da maior diversão, estava me divertindo, estava rindo, brincando, sorrindo com os amigos, e de repente vinha uma palavra no meu coração, um sussurro ao meu coração, dizendo: se o Senhor voltar agora, para onde você vai? Pronto, aquilo bastava para encerrar a minha noite, para acabar com a minha alegria. E eu pensava: não, se o Senhor voltar agora, eu vou para o inferno, e eu não quero ir para o inferno. Então, meu pai instruía e meu pai dizia e me convidava para ir à igreja, mas eu me recusava a ir, mesmo sabendo da vontade do Senhor. Quando meu pai morreu, no culto do meu pai, quando ele estava já falecido, houve um culto lindo, e naquele momento eu disse: não, eu vou para onde foi o meu pai, eu quero rever o meu pai, eu quero encontrá-lo novamente. E a partir daquele momento, todas as coisas começaram a cooperar para o meu retorno à presença do Senhor, para o meu retorno para a igreja do Senhor Jesus, e onde eu tive um encontro com o Senhor. E tendo esse encontro com o Senhor, logo eu recebi o chamado do Senhor, o chamado para ser pastora do Senhor Jesus, para ser pastora do rebanho do Senhor Jesus. E eu obedeci e fui e fiz coisas que até hoje eu fico olhando, às vezes perguntando: será que fui eu mesma que fiz? Será que fui eu mesma que fiz isso? Claro que não fui eu, foi o Senhor através de mim, porque muitas vidas se entregaram ao Senhor, muitas vidas ao longo desses anos têm se entregado ao Senhor, têm buscado ao Senhor e têm se rendido ao Senhor por causa do testemunho da minha vida. Eu errei, é verdade, eu errei nesse período, eu errei e errei muito, mas o Senhor é misericordioso e perdoa os pecados, e da mesma forma os irmãos também devem perdoar os pecados cometidos, porque se o Senhor perdoa, quem somos nós para não perdoarmos? Então vamos olhar, vamos pedir perdão ao Senhor em primeiro lugar, mas também vamos esperar. Pedir perdão para os irmãos, e eu aproveito aqui para pedir perdão a todos os irmãos e as irmãs que eu errei, que me viram cometendo pecado ao longo desses anos. Me perdoa, meus irmãos, porque eu pequei contra o Senhor. Ao Senhor eu pedi perdão e ele me perdoou. Agora me perdoe você também, para que eu possa estar limpa e íntegra na presença do Senhor, para continuar pregando a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz e nos ensina que nós devemos buscar a Deus enquanto se pode achar. Nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e nós podemos achá-lo ainda porque ele está vindo e ele está presente e ele está próximo a nós. Quando o texto vai dizendo e continua na sua descrevendo aqui que a casa de Israel seria destruída, mas não seria destruída de todo, um remanescente restaria, um remanescente sobraria da casa de Israel. E porque eles iriam para quando e quando indagardes, por que Yahvé, o nosso Deus, fez tudo isso contra o nosso povo? Tu lhe esclarecerás, do mesmo modo como me abandonastes e desprezastes a fim de servir deuses estrangeiros em vossa própria terra, também agora servireis a estrangeiros em uma terra estranha que não vos pode que não vos pertence. Olha o Senhor fazendo com o povo o mesmo que o povo fez com ele, para que o povo pudesse entender, porque o Senhor já havia corrigido esse povo, já havia feito cessar a chuva, eles não tiveram chuva durante um longo período e houve grande escassez na cidade, mas eles não aprenderam, não viram que era a mão do Senhor fazendo isso. E enquanto isso acontecia, eles buscavam os balins, buscavam servir e continuavam a se prostituir, buscavam a servir aos deuses estranhos e continuavam servindo a deuses estranhos. Então o Senhor os leva para uma terra que eles não conhecem a língua e que eles não entendem, para que eles possam experimentar realmente a correção do Senhor e ver que o Senhor estava irado com eles, para que eles pudessem sentir na pele o que mesmo que o Senhor sentiu, o Senhor, porque eles faziam coisas e falavam uma língua de deuses estranhos que o Senhor não conhecia, que o Senhor desconhecia e ignorava, e o Senhor chamava de insensatos, e eles eram insensatos mesmo. Agora eles iriam para uma terra que eles não conheciam e iam ser escravos, porque eles não deram valor à liberdade que o Senhor os deu durante todo esse tempo. Então o Senhor os fez escravos numa terra estranha, numa terra em que eles não entendiam uma língua. Essa era o julgamento que o Senhor estava trazendo ao povo. Olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não mudarem de vida, se vocês não ouvirem, eu vou trazer e vou levá-los para uma terra distante, uma terra que vocês não conhecem, que vocês não entendem a língua, e lá vocês serão escravos, vocês deixarão de ser livres, vocês que nasceram livres e que viveram livres, os seus pais foram escravos, mas vocês nasceram livres e entraram livres na terra prometida, porque toda a nação que saiu do Egito, que foi escrava no Egito, não entrou na terra prometida, a não ser Josué e Caleb, porque creram no Senhor e na palavra do Senhor. Mas com exceção dos dois, nenhuma outra pessoa acima de 20 anos que saiu do Egito entrou na terra prometida para ver se assim aquela nação que tinha o coração idólatra, o coração que já tinha se habituado a prestar culto no Egito, a deuses estranhos no Egito, não prestariam culto também a deuses estranhos na terra de Canaã. Mas isso não foi suficiente. Eles prestaram cultos a deuses estranhos na terra de Canaã. Eles prestaram culto aos deuses cananeus que os cananeus serviam, cananeus esses que eles deveriam ter destruído e não destruíram, que eles deviam ter matado e exterminado, como diz a palavra do Senhor, quando entrares na terra, destruí tudo, matai tudo, não deixai nada, nem animal, nem pessoa, nem nada, nem gado, tudo, destruí tudo, porque nós vamos começar tudo. O Senhor queria começar tudo do zero com eles, para que o Senhor fosse o seu guia, para que o Senhor fosse a sua voz. Mas entrar na terra, passando os anos, depois que passou o período dos juízes, nós vamos ver que o povo olhando para os povos que estavam à sua volta e que tinham reis. Esses povos, eles vão pedir reis também, eles vão pedir um rei também para eles. E o Senhor se entristece com isso, porque o Senhor queria ser o seu governante, o Senhor queria ser o Senhor, seu Deus, e o Senhor que os guiava por toda a terra e dando-lhes todas as coisas. Mas eles pedem um rei, então o Senhor, entristecido, manda Samuel ungir um rei para eles, e Samuel unge Saul, Saul que vai ser rei, mas vai fazer tudo errado, tudo contrário. No primeiro momento, ele ouve a palavra do Senhor, mas depois o seu coração se desvia da presença do Senhor, até que, com o passar dos anos, um espírito maligno entra no lugar em que morava o Espírito do Senhor, porque o Espírito do Senhor abandona Saul, e no lugar do Espírito do Senhor, um espírito maligno entra no coração de Saul, e Saul começa a fazer tudo loucamente. Entre as loucuras de Saul estava a de caçar Davi, que era o ungido do Senhor, que tinha sido ungido no seu lugar para matá-lo e destruí-lo. Mas o Senhor não permite, o Senhor o livra de todas as perseguições de Saul, até que Saul morre em uma guerra. Ele e morre também o seu descendente, e fica então aí Davi pode assumir o trono do Senhor. E o assume com equidade, com justiça e com fidelidade, e governa o povo, e une as tribos que estavam dispersas, e faz aquela nação se tornar verdadeiramente uma nação. E enquanto viveu Davi, até o reinado do seu filho, o rei Salomão, as nações viviam juntas e eram unidas. Depois vieram os descendentes de Salomão, e aí as nações se dispersaram novamente por causa da maldade que começou a pairar sobre os governantes. Os governantes faziam aquilo que era da sua própria vontade, não olhando a palavra do Senhor. E aí isso continuou sendo até os dias de Jeremias. E Jeremias, então, agora é enviado a falar a este povo, a chamá-los, a voltar-se para o Senhor, mas eles ignoram a palavra do Senhor, porque eles ignoram a palavra do Senhor ao ponto dos profetas. Olha só o que a palavra diz no versículo 31. Os profetas pregam mentiras, os sacerdotes governam de acordo com seus próprios critérios e vontades. E no mais, o povo se agrada de tudo isso. No entanto, o que fareis quando toda essa situação chegar ao fim? Pior do que ser governado por mentiras, ouvir palavras mentirosas. Ouvir mentiras como nós ouvimos hoje na televisão, quantas palavras mentirosas nós ouvimos de pessoas que se dizem para lá profetas do Senhor, mas nós vemos que de profetas eles não têm nada, porque o rosto deles os condena, as palavras deles os condena, eles só querem aquilo que para o seu próprio bem, só querem se enriquecer, ganhar dinheiro e fazer a vontade do seu próprio bolso. Mas e os sacerdotes que deveriam falar a vontade, fazer a vontade do Senhor, eles também não fazem, eles governam de acordo com seus próprios critérios e vontades, e não de acordo com o critério da lei e da palavra do Senhor. Nós hoje, queridos, devemos governar segundo a palavra do Senhor, dada pelo Senhor Jesus, deixada pelo Senhor Jesus, pelos apóstolos, ou por toda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade, nos conduz a toda a verdade. Nós precisamos estar atentos a isso e observarmos, porque a palavra do Senhor é a verdade que não tem o que contestar, não tem palavra, não há palavra que sai da boca do Senhor que não se cumpra. Toda palavra que sai da boca do Senhor se cumpre a tempo e fora de tempo. Nós precisamos estar atentos a isso, porque Jesus está voltando, queridos. Aqui o texto vai dizer: olha, mas quando será feito isso que o profeta está dizendo? Quando isso vai acontecer? Isso não vai acontecer nunca. Vá, quando não vai, aconteceu, e o povo foi levado cativo para a Babilônia. Da mesma forma, hoje nós ouvimos as pessoas dizerem: Jesus não vai voltar, está demorando. Já desde que eu nasci, desde que eu entendo por gente, eu ouço falar de que Jesus está voltando, e até hoje ele não voltou. Mas o apóstolo Pedro diz que quando ouvires que Jesus está demorando, prontificar, estai atentos, porque o Senhor está às portas, o Senhor está batendo as portas, e nós estamos vivendo no meio de uma pandemia. Outro dia ouvimos uma palavra de uma irmã em Cristo que disse o seguinte: que na verdade esse nem foi um sinal do Senhor, foi o Senhor tocando a campainha, o Senhor tocou a campainha, dizendo que ele está voltando. Porque as pragas estão chegando. O texto aqui vai dizer que o Senhor colocou limite nas águas do mar para que aqui é areia e as ondas poderiam se romperem na areia, mas da areia não passariam. E nós já vimos muitas vezes a água passando da areia com tsunamis e destruindo cidades inteiras. Isso é a palavra do Senhor, isso é o juízo do Senhor já vindo sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e sobre as nossas casas, sobre as nações. E nós precisamos estar atentos a isso, observando os sinais dos tempos. A palavra diz para nós: olha, olhai para a figueira, quando a figueira estiver brotando, sabeis que está próximo o verão. A figueira já está brotando há muito tempo, os sinais já estão sendo dados há muito tempo, e a figueira está brotando e o verão está chegando. Ou seja, a figueira já brotou, os sinais já foram dados, e Jesus está às portas, está voltando para buscar o seu povo, mas está voltando para buscar um povo honesto. Honestidade é o que o Senhor quer. Ele disse: se encontrar um só honesto em Jerusalém, eu pouparei toda a cidade. Mas nem só um honesto foi encontrado, assim como não foram encontrados em Sodoma, e Sodoma foi destruída, Jerusalém também foi destruída, e será destruída também todas as nações da terra, porque não há justiça. Não há quem se preocupe com o direito do órfão, com o direito do pobre, com as necessidades do pobre. O pobre cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. Isso é contra a vontade do Senhor, isso é desonestidade. E eles dizem, por isso eles se enriquecem, porque eles expoliam, eles massacram, eles usam e o abusam do pobre, coloca o pobre para trabalhar para eles por uma miséria, mas não reconhece que a palavra do Senhor diz que é para nós observarmos, nós abençoarmos os pobres, nós ajudarmos os pobres, nós temos, vermos o direito do pobre, ver o direito da viúva e do órfão, e nós não temos visto isso nos nossos dias. Nós não temos isso. Se nós não temos isso, imagina o Senhor, que não vê só a aparência, não só vê o exterior, mas vê o coração, o que vai no coração do homem. Meu irmão e minha irmã, hoje é o dia de voltarmos para o Senhor. Hoje é o dia que o Senhor nos chama, assim como o profeta Jeremias chamou Jerusalém para voltar para o Senhor. Hoje a palavra do Senhor nos chama a voltarmos para Ele, porque hoje nós não seremos levados para uma nação apenas como escravos, nós seremos destruídos e nós seremos entregues nas mãos de Satanás para com ele estarmos no inferno, para com eles para com ele em nome de Jesus, para com ele a gente desejar e desculpa, esqueci a palavra aqui agora, meus irmãos, mas nós estamos aqui para poder andar com o diabo e destruir com o diabo e andar e estar com ele, dividindo com ele o espaço que para ele está reservado desde a fundação do mundo, que é o inferno. O inferno não foi feito para os homens, mas o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas os homens insistem em segui-lo, insistem em fazer a sua vontade e por isso vão dividir a sua mansão, dividir a mansão dos mortos com ele, dividir o inferno com ele e nós. E essa não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que todos nós nos salvemos, que todos nós sejamos salvos, que todos nós sejamos restaurados, que todos nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, meu irmão e minha irmã, volte-se para o Senhor hoje, se você está distante do Senhor, ou se você olha e o Espírito de Deus testifica com o seu espírito que há desonestidade na sua vida. Então, volte-se para a justiça, volte para a honestidade. E se você conhece alguém, algum irmão, alguma irmã que disse ouça da presença do Senhor por alguma coisa, por algum fato, vá até ele, converse com ele, fale para ele da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor, da bondade do Senhor, do amor do Senhor para com a sua vida, para que ele também possa voltar. E vá fazendo assim, de um a um, de um a um, para que todos possam voltar-se ao Senhor e para que todos possam se converter ao Senhor e se entregar ao Senhor e serem por ele salvos, e serem por ele transformados, e serem por eles edificados. Uma casa firme, como a palavra de Deus diz, construir a casa sobre a rocha, porque a rocha, aqueles que constroem a casa sobre a rocha é o lugar firme. A rocha é o lugar onde nós devemos construir a nossa casa, e a rocha é Jesus. Ele é a rocha sobre a qual nós devemos construir as nossas casas, construir as nossas moradias, construir a nossa vida, edificar a nossa vida sobre a rocha que é Jesus Cristo, nosso Senhor, e não sobre areia, porque areia vem o vento, vem as ondas e aí a casa cai. Mas quando nós construímos sobre a rocha, pode vir o vento, pode vir as ondas, elas vão bater. O vento vai uivar, mas a casa vai permanecer de pé, porque a rocha sustenta. O Senhor é a nossa rocha, Ele é a nossa rocha, diz o salmista. Então, construa a sua casa, edifique a sua casa, edifique a sua vida sobre a rocha que é Jesus. E não deixe para fazer isso amanhã. Faça isso hoje, porque hoje é o dia de você estar em comunhão com Deus e levar outros a estar também em comunhão com o Senhor. Que Deus nos abençoe e que a bênção do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, te revista de paz, de graça, de unção, de sabedoria, de ousadia, para que você possa fazer a vontade do Senhor e fazer a vontade do Senhor com rapidez, enquanto é tempo. Enquanto há tempo, enquanto há esperança, enquanto há esperança para nossas vidas. Em nome de Jesus, que o Senhor te faça veloz, veloz como uma águia, veloz como uma águia que sobe, pode vir, não se, ela voa e sobe e não se cansa. Ela vai até as alturas e não se cansa, porque ela é dotada de um vigor, de uma rapidez que o Senhor a deu e que é maravilhosa, e de uma visão maravilhosa. Sabia que do alto, de lá do alto, uma águia pode ver um camundango passando por entre a estepe, pode ver um camundango rastejando no chão, e de lá ela alça um voo e vem e pega-o e se alimenta? Pois é, assim o Senhor faz, chama e faz com aqueles que temem o Senhor, faz deles como águias, águias que sobem e não cansam, e não se fadigam, e não desistem de fazer a sua vontade. Que Deus te abençoe e que a palavra do Senhor seja sobre você e sobre você permaneça hoje e eternamente. Olhe para essa palavra de Jeremias e aprenda com ela, e a pratique, e coloque em prática na sua vida, hoje e para todo sempre. Não deixe de olhar para a palavra do Senhor. Não é porque essa palavra foi dita há tantos e tantos séculos atrás que ela deixa de ser verdade hoje. Ela continua sendo verdade hoje para as nossas vidas, porque a palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje e será para todo sempre. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Que a paz, que o amor e que a bondade do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua vida permaneça, hoje e para todos sempre. Amém, amém, aleluia, glória a Deus.